Olá, caros ouvintes, boa tarde para todos. Começa agora mais uma edição do nosso Nota 7 aqui no canal 1 da Antena Web. Edição para terça-feira, 8 de abril de 2014. A edição de hoje do nosso espaço radiofónico vai transportá-lo, imagine só, até à música instrumental dos anos 50, 60, mais 60, é um facto. Havia dois nomes que dominavam aquela altura, enfim. A música instrumental. Estou-me a recordar de James Last e do maestro Paul Mauriat. Lembra-se? São nomes incontornáveis da música instrumental à escala global. Hoje vou trazer-vos James Last, um nome que fica conhecido pela sua orquestra, não é? E que, portanto, tem aqui muitas músicas que fizeram sucesso na altura, ou seja, deu para as pessoas dançarem, deu para as pessoas fazerem os seus pares, não é? Nos namoricos, nos bailes, não é? Deu para fazer muito disso. Vamos ficar então aqui nesta edição com músicas da orquestra de James Last e eu escolhi algumas das mais antigas, precisamente para ir de encontro aquilo com que me fui propondo nesta edição. Vamos. James Last era um nome tendencialmente alemão. Não, o nome em si, James Last, mas. Por exemplo, Hänschen von Tahau, Bitte zum Tanz, como se chama o álbum de 1967. Escolhi músicas deste disco, no caso, não só deste disco, também escolhi do álbum seguinte, Classics Up to Date, e aqui temos alguns dos clássicos daquela altura, Barcarolle, por exemplo. Vamos ouvir, aliás, até por essa Barcarolle que vamos começar, curiosamente, e vamos ter então aqui música mais para dançar, não é? Mais para dançar, embora vamos acabar com uma que até é bastante calma, chamada Adagio. E é desta forma que chegamos ao final de mais uma edição do nosso programa. Aos ouvintes, desejo a continuação de uma ótima tarde, na companhia então do Canal 1. Fique bem ouvinte e vamos à música então, começando com Barcarolle de James Last. Amanhã, tempo de Paul Mauriat. Até lá! Oh, Canal 1. Caramba.